ai correndo fazendo vento. Deixa a poeira voar. Ai correndo fazendo vento. Deixa a poeira voar. Correndo fazendo vento. Deixa a poeira voar. Passe pra lá, passe pra cá, passe pro canto. E eu daqui não me levanto, tô com medo de apanhar. Eu vou cantar e vou seguir o meu caminho. E agora que tô sozinho, eu só quero navegar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Oi, oh, agora que eu vou brincar, vou seguir o meu caminho. Sabe que tenho carinho, não posso imaginar. Vejo o cantador cantar, vejo a morena brincando. Sabe que eu estou olhando perto da beira do mar, mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Ai, correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Ai, correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Bate pra lá, bate pra cá, bate pro canto. E eu daqui não me levanto, tô com medo de apanhar. Eu vou cantar e vou seguir o meu caminho. E agora que eu tô sozinho, eu só quero navegar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Bate pra lá, bate pra cá, bate pro canto. E eu daqui não me levanto, tô com medo de apanhar. Eu vou cantar e vou seguir o meu caminho. E agora que eu tô sozinho, eu só quero nada. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. Bate pra lá, bate pra cá, bate pro canto. E eu daqui não me levanto, tô com medo de apanhar. Eu vou cantar e vou seguir meu caminho. E agora que tô sozinho, eu só quero navegar. Correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. Deixa a poeira voar. Mas correndo, fazendo vento. A estrela do céu corre e eu também quero correr. A estrela atrás da lua, eu ando atrás de um bem querer. E da onde me disseram que ela na praia passou, foi a jovem mais galante que as ondas do mar levou. Atrás da lua, eu ando atrás de um bem querer. E da onde me

mas o meu balanço é pesado. Só pega quem sabe pegar. Canoeiro, me leva pra o lado de lá. Eu quero estar bem distante da ilha de Itamaracá. Mas me leva, canoeiro, me leva pra o lado de lá. Eu